Olá! Não estamos no ar no momento. Mas temos uma programação especial, feita para você. É só ficar ligado. Você vai ouvir música. Muita música. Hermex International Radio. Music Blog.